Durante o longo e tenebroso período das Grandes Guerras, uma classe de elite de soldados surgiu da batalha. Seu código indestrutível era simples: possuir um coração nobre de coragem, conduta correta e devoção absoluta ao mestre. Durante os anos de derramamento de sangue, um império surgiu. Seu poder assimilou pessoas de todas as raças, crenças e fé. Essa regra não contestada corroeu as tradições dos grandes cavaleiros, mas não de todos. MV Bill! Rapper, escritor, ator e ativista social, Alex Pereira Barbosa, conhecido pelo nome artístico de MV Bill. Esse conhece a realidade. Vamos começar a discussão em forma de música. Você vai ter a letra e você vai ver a capacidade desse cara, meu. Presta atenção na letra. MV Bill. Convidado muito especial, um brother, um amigo. Quem, Marcelo Lentz? Ah, o morador mais famoso da Cidade de Deus, MV Bill! Aê! Então, MV Bill, por favor, eu queria que você dedicasse uma canção. Muito nós. Obrigado. Obrigado. 2021, cada um olha a seu lado, nada fora do comum. Vários mascarados, muita história com mais de dois lados. Só brinca quem tiver afim, perto do fim pode ser o começo de tudo. Falso profeta, fala merda e vira linguarudo. Por isso eu tô com a minha cabeça em pé, Snoop Dogg elogiando Pelé. Foi foda com Tyson, que massa marola. Falou de futebol, mas sem passar a bola. Visão é cada um com seu, cada uma com a sua. No coletivo, nosso representativo rua, que nos guia, desvia da inveja, da maldade e covardia. Força e coragem pra encarar um novo dia. A gente fala tamo junto, mas ninguém se alia. Contraditório na contramão, cego socialmente querendo passar visão, visando sua vantagem para a próxima eleição. Plano de governo fuder parte da nação, são seletivos. Prepare sua espada, os inimigos não são novos, é legal, fica ligada. Prepare sua espada, nos querem comportados sem ter voz pra falar nada. Prepare sua espada, os inimigos não são novos, é legal, fica ligada. Prepare sua espada, nos querem comportados sem ter voz pra falar nada. Titio Bill. Salve meu parceiro MV Bill, soldado do morro. Satisfação tá falando contigo, guerreiro. Te mando esse alô direto de Fortaleza, Ceará. Aqui quem fala é Ligado, comunidade da rima. Aproveitar também, Bill, pra desejar tudo de bom pra toda a família Chapa Preta, tá massa, mano? E também dizer que nós estamos juntos e a favela tá com você.